quando cê voltar. Salve todo o povo da Jurema, salve a sua luz, seu Jacutá. Leva todos os pares de seus filhos, deixando um pai de amor na fé de hoje. Onde está a Jurema? A Jurema, onde está?